I don't know, 083 on the ground at 36, vacate to runway 2 yard right and contact the ground 121.1. 1211, leaving the runway 03. Estabilizado, Sam 3, 662. Completa com a torre 1895. 1895. Salvador é o Sam 3662, final, baixar, checar, boa noite. Sam 3662, boa noite, continue a aproximação e baixa autorização. Agora. Dois, livre pouso, pista 10, vento 180 graus, 8 nós. Autorizado pouso na 10, TAM 3662. O TAM 3662 informa, aparentemente tem um circo à nossa direita aqui, aproximadamente umas 2 milhas. Com peixes de luz aí, bastante forte, aí tá atrapalhando aí. É bom manter um relatório de perigo, não sei se é possível avistar aí da torre. É dois confirmam, laser? Não, não é laser não, é um circo com um canhão de luz. Não sei se é um circo, acho que é um show. Tá com um canhão de luz branca ali. Gente, 3662, grato. Gol 1763 ali, mantém pistão no zero. Praticamente o mesmo efeito aí do laser. Tá, vai ter, provavelmente tá tendo show ali no parque de exposições, pode ser esse daí, ou ter um circo também montado um pouco próximo ao final. Se for o show, a gente registra aqui, mas não vai ter muito efeito, porque possivelmente não vai dar tempo de ninguém lá verificar, mas obrigado pela informação. Tá lembrando aqui, é um só? 1-2-1-1 só. 7 metros livre de decolar, 180 graus, 129. 1-7-6-3, decolado aos 4-9, chame controle Salvador, 1-2-0, decimal 8, não vou. 1-2-0-8, grato, gol 1-7-6-3, boa. Salvador, gol 1-7-6-3. Gol 1-7-6-3, contato radar, 360, cega da El. 360 da Elgo 763. 763, pode voar Blitz? É o Uno 763. É, o Blitz, desculpa. Pode voar Blitz, o 763, saiu? Mantenha da El, o Gol no 763. Mantenha da El. Ou no 763? Chama Recife 251 13325. Foxtrot 019 is Cockpit Identification, descend to 4,000 feet, KNH1014. It's cleared both arrival. Cinco, sendo identificação. Vetor radar para o sequenciamento, voa na proa 065, o limite será o localizador. Chamei a 3110, aciona a identificação, desça para o 050, vou na Pro de Duna, ajuste 1014 em condições de manter a resistência. A 0 mantém high speed, segue como número 1, ajuste 1014. É porque o 019, conforme indicated speed. Reduces speed 250 knots. Your number 2 to approach for Salvador runway 10. 318 da Trip, desça para o 050, ajuste 1014. Sinai 6310, desça para 2014, livre sinal LSXV, reposta estabilizada. Bravia 1014, informar estabilizado, 6310. Go 019, descend to 3000 feet, NH1014, fly heading Pelo intersection. Thousand feet, 3 of 3. You're gonna fly direct to Pelo intersection, descend to 3000 feet, 3000 feet. Tip 5218, completa a curva direita proa 070. O limite será o que é da Mike 120 de Simbra. Informa que vai ultrapassar o curso localizador. 020, 120 de Simbra. Proa 070, proa 70. Afirmo, 070. Go 019, descend 2000 feet, TNH 1014. Cleared final SX ray approach, report established, all localizer. Go 019. Airport Zone 09, go ahead. Descend to 2000 feet, KNH 1014. It's cleared final X-ray approach, report established, all localizer. We are through 2000 feet, KNH 1014. Clear all approach, runway 10, all code established, Airport Zone 09. Equipe 52118, desça para 3000 pés, ajuste 614, aguarde vetor final para o localizador. Quero para 3000, com 1014 aguardando o retorno final para o localizador, equipe 52118. Avenida 6310. 6310, completa torre 118, decimal 95. Exatamente, 35, obrigado. Trip 5218 para o localizador, curve à direita para o 130, reporte estabilizado, desça para 2014. 130, vai descer para 3000 com 1014. 2000, 2000 com 1014. 2000. A 3190. É, meia 310, informa chuva leve sobre campo. Qualquer? Chuva leve sobre campo, Oxaner, 6310. Sim, é, 310. Temos vento para o 6310. 6310, vento 170 graus, 099. Obrigado, 310. Agora é para o Zal 09, Establishing Localizer, runway 10. Report Kill 019, complete final and contact tower 118.95. Complete final, 118.95, Zal 09. Call 09, muito boa noite. Call 019, boa noite. Continue our approach, check lens in gear and expect further instructions. Can approach, runway 10, call 09. Now you're going to escort identification and the ship center will know that you're in contact with us. É 6310, solo aos 34, livre à direita, solo 121, decimal 1, boa noite. 21, 1, 63.